sure you're not the only one. Someone out there loves you. Someone out there is lonely too. They may not know it, they may be trying to tell you, and you may not know till you pass on the street. Your head's turned, your eyes locked, and you feel complete. Someone out there loves you. Mixada no seu ritmo, no seu estilo. E eu sou Rádio Lounge. Boa noite. A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. A sequência de hoje começa com Vintage and Morelli. We'll be right back. sequência com Vintage and Morelli, We Are Free. No próximo sábado, a partir das 22 horas na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. This is your radio station number one in Brazil. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Em empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. If I don't make sense, but I made up my mind, jumping off of the fence. Ooh, we can't deny. Ooh, girl, you and I. Ooh, fit together like a hand in a glove, like a kiss and a hug. Girl, you're the one. Found what I'm looking for. Ooh, we can't deny. Ooh, girl, you and I. Ooh, fit together like a head in a glove, like a kiss and a hug. Girl, you're the one, baby. Stars have got an endless sky. For the exclusive and hip hop and R&B, check out champs.to. Like sunny and share on a TV screen. My heart. You can hear.